Tráfego Salvador, boa noite, Altan 3520, ciente da informação Bravo, por gentileza, autorização para Aracaju. Autorizado, Aracaju, nível 190, decola da pista 10 após a decolagem em curva à esquerda na saída Coral. Correção, na saída Conde. Rota conforme o plano de voo, transponder 5470, controle 120.8. Autorizado, nível 190 Aracaju, decola da 10, curva esquerda, saída Conde. 5470 no transponder e 1208 é o controle após a decolagem, até 3520. São 3520, cotejamento correto, chama pronto, portão 08. Chama no 08 quando pronto, está 3520. Salvador, eu vou 1173. 1173, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pedro 10, Taubaté. Decola da pista 10, após decolagem curva direita na saída da El, Leda, Motivan. Transponder 5473, controle 120.8. 8816, chamei identificação, eu para 2 mil pés, vou ir na Juste 1017, reporte estabilizado. C3520 no portão 08 para pushback e acionamento. C20 autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamar o táxi C3520. Já que entra na mente do 1973. 173, autorizado, chama táxi. Chamará para o táxi do 9-7. Dois a bordo, alternando Recife, 1:50 para o táxi. São 3520, autorizado táxi até o ponto zero da pista 90, via Pátio Índia, no ponto zero Torre, 1895, ajuste 1097. Pátio Índia autorizado no ponto de espera com a torre em 102.95, São 3520. Para o táxi com 1172 com o 4 a bordo, 3:45, da minha cena, galera. 1173, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 1097. Salvador, o 3520, ponto espera da 190, pronto para decolagem. A 3520, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 1,60 graus, 1,1 nós. Tá autorizada a linha de decolagem 10, TAN 3520. Com 1173 autorizado a alinhar e manter pista no zero. TAN 3520, decolada 26, controle 120, decimal 8. 308. Politan 3520, decolou. 3520, contato radar, sou para nível 190, direto Conde. 190, direto Conde, 3520. Estabilizado? Ah, sim, estabilizado, tá, 3825. Oi, 2 Salvador, boa noite, TAN 3816, sinal, baixado do intervalo. TAN 3816, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, no 119, ajuste no 017. Reposição no 0017, TAN 3816. Voo 1973, decoladas 28, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia, senhorita. Controle de Salvador, bom dia, gol 1173. 1173, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, nível 360, muito obrigado, 1173. João, pode voar a morte, vá? O Gol 1973? Sem medo, aguarde coordenação, centro. Ah, positivo, obrigado. Azul 4217, autorizado Campinas, nível 340, via peso 10 por Gávea, após sair conforme rota do plano. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita, na saída da El, Lida, Motiva. Transponder 5501, controle 120, decimal 8. Azul 4217, saída da Euleda Motiva. Azul 4217, cotejamento correto, sila pronto para receber cancelamento, portão 9. Na 38 no meio, no solo 31, libera a direita, solo 1, 21, decimal 1. 21, decimal 1, tá? Salvador, o 3618 da TAN. 3816, é 3816 do Bruno. Tá 386, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. 1973, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 1351, 13325, confirmado? 1251, primária, boa noite. 1251, muito obrigado pela sua coordenação, Salvador, boa noite. Então 3520 para a descida. 3520, aguarde. Milhas para a posição Conde, esteja fada terminado. Inicialmente mantenha 190 para a descida, chame Aracaju, 120 decimal 3. 03, chame. 9217, autorizado, chama táxi. Salvador, na escuta do Mike X-Ray November. Mike X-Ray November, prossiga. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque do finger de número 6, pátio 1, para a posição 2, Lima, pátio 3. Mike X-Ray November, aguarde pro reboque. Aguarde. Azul 4217, autorizado táxi, até o ponto de espera da Pistona 0 via Pátio Índia, ponto de espera Torre no 895, ajustando a 017. Alfa 2, Alfa. Azul 42, 17 autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento no 60 graus, 109. Quatro, dois, um, sete, decolada 55, controle 120, decimal 8. 1208, azul 4217, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4217. 4217, contato radar, sua para o nível 340, direto Leda. Acessão 340, direto Leda, o azul 4217. Salvador, é o Mike X-Ray November. Mike X-Ray November autorizado, reboque da posição 6 até o pátio 3, reporte ao término. Será feito, obrigado, senhor. Chame-se Centro Recife em 125.1, alterna 133.25. 125.1, alterna 133.25, 4217.